Ela estava dizendo uma frase muito bonita. E qual? As pessoas boas devem amar seus inimigos. É mais um dia. Sim. É mais um dia. É mais um dia. Mais um. O que acontece no meu dia? Você não sabe. Não. Vai saber. Acordo, vou pro computador, são 7 da manhã. Sou fã enrustido e tenho tido brigas com a minha irmã. Porque ela quer jogar jogo no PC e quer entrar na internet. Levanto, ligo e expulso antes dela arrumar o colchonete. Chego o cassete, ela reclama, conecto pela IG. Não desliga a merda do som, sua vaca, ligue. Pô, minha página inicial é do quinto andar. Se o servidor não entra no dia, não consigo nem andar. Só de lado, vou deixar meu recado. De repente se zoa aquele zoo, lombriga, comete pegada de falar algo comprometedor. Engraçaram essas mensagens dos peludos, conto quinto de leve, debochado, esculachador. Eu amo, mas falo que odeio. Minha irmã entra no meio do quarto só pra ver a foto do feio. Tadinho dele, rima igual marechal. Se acha original, tem como matéria-prima falar mal dos outros. Bagulho escroto. Vou escrever e os trouxas vão responder, além de se morder pra me conhecer. Me apresentei, esqueci. Meu nome é Jack Pinsky. Minha vontade é fazer no lombrigo que fez a Mônica Lewinsky. Demorou, vou começar falando aqueles copinhos gringo. Sem um pingo de vergonha, faz igual, por isso me vingo. Foda-se, não vou falar o meio, é muita coisa que digo. Tento deixá-los com raiva, mas como não deixo, por isso que eu ligo e boto mensagem todo dia. De sacanagem, parece viagem, mas eles respondem na maior coragem. Pilantra, chamei de Brasil pra São Paulo no baile do dia 18 de agosto pra no palco fazer freestyle. Será que eles vêm? Sei lá. Quero mais é que venha. Quero mais que o cavalo bote dentadura e traga sua ega prenha. Não revelo minha identidade, nem minha idade. Na realidade, não vou fazer improviso de verdade, nem pela metade. Vou falar umas frases copiadas lá do meu velho caderno. Se num gado não briga, ou a gente briga ou eu me interno. Vou esperando até o dia exato. Falando mal de todos os underground bom do Brasil só pra ser chato. As aventuras de Jack Beans. As incríveis. No planeta dos peludos. As aventuras de Jack Beans. As aventuras de Jack Beans. No planeta dos peludos. As aventuras de Jack Beans. Jack Beans. Jack Beans. No planeta dos peludos. No planeta dos peludos. Tem rabo preso com SP Funk. O time fresh ligou e botou o terrono de leve. Que além de copião não tem cash. O bosta baixou a cabeça e disse até que era fã. Toque, toque, quem é? Cadê o de leve? Puta faca da minha irmã. Vai embora, cavalo não é boi, sua burra. Tem um leão, se abrir a porta leva uma surra. Vai ver chaves igual os mongóis do quinto. Quando eu falo que ninguém entende nada que eles falam, eu não minto. É só ver o depoimento geral no livro de visita. E quanto mais eles respondem, mais me irrita. Mas tá tranquilo, tô sendo obrigado a mostrar meu estilo. Que morde pior que crocodilo, constrói quieto igual esquilo. Nem percebi, já se passaram uns 20 minutos da hora marcada pra atualizar a rima com os outros matutos. Quando fazemos feio no dia 18, minha mãe me chamou pra almoçar, escondeu o biscoito. Merda. As aventuras de Jack Beans. As incríveis. No planeta dos peludos. As aventuras de Jack Beans. As incríveis aventuras de Jack Beans. No planeta dos peludos. Sim. As aventuras de Jack Beans. Jack Beans. Jack Beans. No planeta dos peludos. No planeta dos peludos. Aí, mano, por que você não foi, mano? Pô, mano, minha mãe não deixou. É, eu não quis almoçar, eu tive que roubar o biscoito, ela me deixou de castigo. Tava no site, mano? Pô, claro. Eu tive que ir lá, né? Pô. Não sai. Pô, mas agora eu não boto mais meu nome lá, não, bro. Bota não? Não. Pode. Por que, mano? Porque meu nome é... Verdadeiro peludo. É. Essa é uma gravação em homenagem a todos aqueles que deixam recados no livro de visitas do quinto andar. .cjb.net. Um abraço para todos vocês. Um abraço para Fernando Pinto, verdadeiro ninja. São vocês que fazem a nossa carreira crescer. Muito obrigado. Quinto andar. Quinto andar. Quinto andar. Quinto andar, quinto andar.